Sobrevoo as cidades conquistando terras. Quanta luta nessas ruas, sobrevivo nessa guerra. Eu sobrevivo nessa guerra. Na correria da cidade grande. Saudade dos manos que se foram nessa névoa. De tanto que eu caí, fiquei mais forte com essas quedas. Fiquei mais forte com essas quedas. Entre erros e acertos, uma única chance. E o mundo gira. Igual roda gigante, e o mundo gira. Igual roda gigante, e o mundo gira. Igual roda gigante, e o mundo gira. Igual roda gigante. Eu sei, paguei o preço pra encarar essa jornada. Pois desde o começo apostei no tudo ou nada. Acendo essa vela, peço proteção na estrada. História na bagagem, minha mochila tá pesada. Conheci lugares eternos em multidões. Navegando pelos ares, conquistando corações. O trabalho me consome, pois aqui o sonho é grande. A vitória tá tão perto, minha família tão distante. Deixei tudo pra trás, mas prometi que ia voltar. Meu porto seguro é ela me pedindo pra ficar. Me peguei de novo, admirando a lua. Como foco objetivo de sair dessa loucura. E meio aos pecados que ensino e desvirtua. Não há nada nesse mundo que compre sua postura. Sobreviver é um dom nas esquinas mais sinistras. Invado pelo som, pois só conquista quem se arrisca. Sobrevoo as cidades conquistando terras. Quanta luta nessas ruas, sobrevivo nessa guerra. Eu sobrevivo nessa guerra. Na correria da cidade grande. Saudade dos manos que se foram nessa névoa. De tanto que eu caí, fiquei mais forte com essas quedas. Fiquei mais forte com essas quedas. Entre erros e acertos, uma única chance. E o mundo gira. Igual roda gigante. E o mundo gira. Igual roda gigante. E o mundo gira. Igual roda gigante. E o mundo gira. Igual roda gigante. Pé no chão, mente nas nuvens. O dinheiro não confunde. Mais um louco de virtude querendo ganhar o mundo. Que Deus nos ajude e essa molecada estude. Pra saber argumentar, planejar nosso futuro. Um monstro de aço se alimenta do seu medo. A selva é o quintal que a criançada cresce cedo. Voo nas cidades, mas tô sempre pelos becos. Expandindo a minha história dos lugares que conheço. Eu sei que o tempo vai mudar conforme a maré. A sua caminhada mostra quem você é. Problemas não derrubam, eu tô sempre de pé. Mesmo com olho grande, testando minha fé. A cada sol que nasce eu vejo uma nova chance. Porque o mundo gira, mundo gira, mundo gira. Independente dos perrengues, ser feliz é o importante. Porque o mundo gira, mundo gira. Igual roda gigante. Sobrevoo as cidades conquistando terras. Quanta luta nessas ruas, sobrevivo nessa guerra. Eu sobrevivo nessa guerra. Na correria da cidade grande. Isso aqui eu dedico pro meu irmão. Tô agora pouco Michel, mano. Entre erros e acertos, uma única chance. E o mundo gira, igual roda gigante. E o mundo gira, igual roda gigante. E o mundo gira, igual roda gigante. E o mundo gira, igual roda gigante. Obrigado por ter essa visão. Pra saber argumentar, planejar nosso futuro. medo, porra. Não tenha medo de nada, caralho. Acredite em si próprio e vai à luta, porra. História dos lugares que conheço, sei que o tempo vai mudar.